desses fandangos de dançar a noite inteira. Dedo de mão com uma chinoca bem faceira. E nesse tranco vou me entreverar no baile, batendo casco no embalo desta maneira. Quando a poeira do galpão vai levantando, algumas vira vez em quando vou tomar. Ela de cima de uma mesa vou olhando, classificando com as quais eu vou dançar. Eu sou o gaúcho do meu Rio Grande do Sul. Eu sou o gaúcho deste pampa hospitaleiro. Aqui nos pagos o céu é bem mais azul. É um cantinho deste rincão brasileiro. Eu sou o gaúcho do meu Rio Grande do Sul. Eu sou o gaúcho deste pampa hospitaleiro. Aqui nos pagos o céu é bem mais azul. É um cantinho deste rincão brasileiro. Eu de bombacha, de guaiaca, bote lenço, ou de a cavalo bem puxado e perfumado. Desse meu jeito que eu lembro da tradição e do costume deste pago. Quando o gaiteiro abre o pole da cordiona, com a melodia quase voo pela sala. Esqueço um pouco desta vida redomona, com o olhar desta morena meu coração se embala. Eu sou o gaúcho do meu Rio Grande do Sul. Eu sou o gaúcho deste pampa hospitaleiro. Aqui nos pagos o céu é bem mais azul. É um cantinho deste rincão brasileiro. Eu sou o gaúcho do meu Rio Grande do Sul. Eu sou o gaúcho deste pampa hospitaleiro. Aqui nos pagos o céu é bem mais azul. É um cantinho deste rincão brasileiro.